O tema a ser colocado aqui hoje é as barreiras do orgulho e da ambição. Por que as barreiras do orgulho e da ambição? Porque realmente orgulho e ambição são barreiras, são verdadeiras barreiras que às vezes, muitas vezes nos impedem, muitas vezes nos impedem de muitas coisas. Vamos saber o que é ambição. Vou procurar no dicionário, procurei. Ambição é a ganância desenfreada de ficar rico, de obter lucro legal ou ilegalmente, mesmo através de qualquer tipo de desonestidade, falcatrua, corrupção, qualquer tipo de coisa. O importante é ficar rico. Isso é ambição. O orgulho é o amor próprio, muito demasiado. Um amor próprio por demais acentuado dentro de nós. Soberba, altivez. Então, essas qualidades dentro de uma pessoa, elas realmente atrapalham a nossa evolução. Mas não a nossa evolução material. É claro, a nossa evolução moral. Existe o Livro dos Espíritos, o livro básico, né, do Allan Kardec. Existe lá no capítulo, livro 3, capítulo 8º, é a Marcha do Progresso. Tem aqui uma pergunta muito interessante a respeito dessa questão do progresso e os entraves que o progresso, às vezes, ele encontra por causa da barreira do orgulho e da ambição. Então, a pergunta é essa. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Aqui ele coloca bem claro que existem dois tipos de progressos. Existe o progresso material e existe o progresso moral, ou alguns chamam de progresso ético. Bom, o progresso material, ele não dá importância nenhuma à questão se vamos dar ou não um freio ao orgulho e à ambição. O progresso material, ele permite qualquer tipo de coisa. E a gente pode ver aí que para as pessoas terem dinheiro, para as pessoas terem poder, não importa a ação, não importa a ação. O que importa é encherem, digamos assim, um termo bem gaúcho, encherem a guaiaca. Então, materialmente falando, ninguém se importa nessa questão de orgulho ou ambição. Então, nesse ponto aí, a evolução material, claro que ela está a mil. Mesmo com muitas dificuldades, mesmo às vezes com muitos problemas, em tantos os setores da sociedade, aqui no Brasil como fora do Brasil, existem sim problemas, mas sempre se dá um jeito para que haja uma evolução material. Tanto que se a gente vai analisar as nossas vidas, atuais existências, sempre existe uma evolução material. Quando o cara tem 18 anos e quando o cara tem 68, 78 anos, 80 anos, ou 50, 60 anos, houve, sim, um progresso material. Pelo trabalho, maioria das pessoas, pelo trabalho. Honesto, sim, porque a maioria das pessoas são honestas. São honestas. E outros, houve esse progresso material através de outro tipo de crescimento. Talvez não tão honesto. E existe o progresso moral, o progresso ético. Bom, esse ele deixa bastante a desejar. Por quê? Porque então esse envolve o quê? Envolve nossas atitudes, envolve a nossa consciência, envolve as questões éticas, envolve tudo aquilo que podemos dizer que está dentro de nós e que nós sabemos através da nossa consciência o que é certo e o que é errado, e nós, às vezes, não cumprimos com aquilo que a nossa consciência nos diz para cumprir. Então, o que acontece? O progresso moral, ele é mais lento. Tanto que a gente pode perceber que hoje, a gente pode ver, tanto no Brasil, pode observar no Brasil, como em outros países, que existe uma dificuldade de que os escalões mais elevados do poder nos deem exemplos. É muito difícil presenciar que alguém mais elevado no poder, tanto no poder econômico, no poder social, poder religioso, religioso até que nem tanto, mas o poder político, econômico, que nos dê algum bom exemplo. É muito difícil a gente perceber isso hoje. Então, às vezes tem que partir da população, partir das pessoas mais humildes, partir de nós, que tentamos todos os dias colocar os nossos ensinamentos, os ensinamentos cristãos em prática, dar o exemplo. Quer dizer, os exemplos, eles não estão mais saindo lá de cima, né? Eles estão saindo de baixo para cima. Por quê? Porque o povo é diferente. O povo dá importância, sim, à questão moral. O povo dá importância à questão ética. O povo, a maioria das pessoas, são, sim, educadas. Claro que a gente sempre vai dirigir sempre o nosso olhar para coisa ruim dentro de uma sociedade. Se no meio de 20 pessoas existe uma pessoa mal educada, uma pessoa, de repente, que não tem respeito com os outros, uma pessoa que tenta passar na frente dos outros, mas é uma ou duas no meio de 20. Então, a gente vai perceber que a maioria das pessoas são bons. Então, a evolução moral, ela se dá, só que ela é mais lenta. Se essa evolução moral, ela partisse também dos altos escalões, digamos assim, né, da nossa população, dos poderes mais elevados, né, é claro que a coisa aconteceria de uma forma mais fácil. Existe aqui uma pergunta também que tem aqui na Lei do Progresso, que seria assim: qual seria a nossa atitude perante esses obstáculos do orgulho e da ambição? Qual é que seriam nossas atitudes certas para nós ultrapassarmos, não, para nós, digamos assim, vencermos esses obstáculos do orgulho e da ambição? Então, aqui diz assim, isso está inclusive na Folha Espírita de Abril. Como cidadãos, como é que a gente tem que vencer isso? Porque nós somos cidadãos, nós estamos numa cidade, nós estamos numa comunidade e nós somos cidadãos com nossos deveres e os nossos direitos. Então, como cidadãos, cobrar de nossos representantes legais, de todas as esferas, né? Judiciário, legislativo, executivo, municipal, estadual, federal, né? Ações em benefício do bem comum para a nossa sociedade. É o nosso dever, é a nossa obrigação. E tem uma outra, que nós temos um outro dever, como cristãos. Cristãos, aqui, quando a gente fala, não quer dizer se é da religião da Igreja Católica, da Igreja Protestante, da Igreja Evangélica, da Igreja Só o Senhor é Deus, não, do Centro Espírita, ou do Umbanda, não, cristão é aquele que segue os preceitos de Cristo, de Jesus. Então, como cristãos que somos, e que nós teríamos, pelo menos, né, a obrigação de seguir os exemplos de Jesus, quando ele deixou aqui na Terra vários exemplos, inúmeros exemplos de uma humildade, de uma soberania, mas não com orgulho, soberania, naquela palavra soberania, como se fosse realmente alguém superior espiritualmente. Se nós formos realmente cristãos, nós temos que lutar contra nosso próprio egoísmo e a nossa própria ganância e o nosso próprio orgulho. Quer dizer, nós temos que lutar contra nós próprios para que a gente não entre, que a gente não consiga, não se permita entrar nessa nessa redoma em que a ganância, o orgulho e o egoísmo criam. E dar a nossa própria cota pessoal, quer dizer, nós temos que dar a nossa própria, o nosso próprio esforço, a nossa própria cota pessoal, para a melhoria do nível espiritual. Quer dizer, nós mudando o nosso tipo de pensamento, elevando o nosso pensamento e procurando pensar coisas boas ao invés de coisas ruins, nós vamos elevar, melhorar o nível espiritual do Brasil. Sim, não é da nossa comunidade ou aqui do Centro Espírita, ou de Flores da Cunha, ou do nosso bairro, mas é a nível de Brasil. Colaborando para que exista realmente uma evolução ética, uma evolução moral. Então, muito depende de nós, bastante depende de nós. Então, a gente não tem que se importar muitas vezes quando a gente escuta tantas notícias, porque a gente liga a televisão hoje, né? E aparece lá, a gente escuta geralmente notícia ruim. É, roubalheira daqui, é falcatrua daí. Mas que isso não sirva de exemplo para nós. Que isso sirva para que a gente tenha uma força excomunal, uma força além, às vezes, de nossas próprias possibilidades, aquilo que a gente consegue transcender a nossa própria força interior, de fazer com que a gente não entre nessa história, né? Não entre nessa questão e que a gente não se envolva com isso aí mentalmente, porque isso aí vai rebaixar o nosso nível mental, vai rebaixar a nossa, digamos, a nossa maneira de pensar. Nós vamos pensar de maneira errada, nós vamos pensar em coisas ruins, e só vai fazer ruim, vai fazer mal para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, no momento em que a gente vai escutar esse tipo de coisa aí, vamos filtrar. Claro que não é para justificar, não estou justificando esses erros aí, daqueles que estão errando, mas sim fazer com que a gente haja de uma maneira diferente, seguindo os princípios básicos, né, de Jesus e também, é claro, das obras básicas do Kardec, que falam sobre essa questão de humildade, honestidade, caridade, piedade. É nossa obrigação como simpatizantes ou trabalhadores de uma casa espírita. Obrigado.